pés do monte estou. O próximo passo eu dou, confiando em ti, no teu guia, Senhor. A força não vem mais de mim, meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. A força não vem mais de mim, meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. Aos pés do monte estou, passo eu dou, confiando em ti, teu guia, Senhor. A força não vem mais de mim, meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecer.